Tempo é alguém que permanece misterioso, impenetrável, num outro plano imutável que o destino desconhece. Por isso a gente envelhece sem ver como envelheceu. Quando sente, aconteceu, e depois de acontecido fala de um tempo perdido que a rigor nunca foi seu. Ainda há tempo, ainda há tempo. Aproveite o tempo enquanto ainda há tempo. Ainda há tempo, ainda há tempo. Aproveite o tempo, mano, fiquem atentos. Ainda há tempo, ainda há tempo. Aproveite o tempo enquanto ainda há tempo. Ainda há tempo, ainda há tempo. Aproveite o tempo, mano, fiquem atentas. Ainda há tempo, tempo de regenerar. Ainda há tempo, tempo de Cristo assentar. Ainda há tempo, tempo de voltar atrás. Ainda há tempo, tempo de encontrar a paz. Ainda há tempo, tempo de vencer. Ainda há tempo, tempo de se arrepender. Ainda há tempo, ainda há tempo. Aproveite o tempo enquanto ainda há tempo. Não há mais tempo, não há tempo pra desistir. O tempo não volta e já cheguei até aqui. E perguntei pro tempo quanto tempo tenho. O tempo suficiente para um bom desempenho. Jamais resenho, em pouco tempo vou e venho. No curto prazo de tempo, tipo herói de desenho. Ainda há tempo, ainda há tempo. Ainda há tempo. Ainda há tempo, tempo de assumir. Quanto tempo tu perdeu pra chegar até aqui? Ainda há tempo, tempo de se redimir. Ainda há tempo de fazer a sua mãe sorrir. Ainda há tempo, tempo de mudança. Ainda há tempo de renovar as esperanças. Ainda há tempo de aprender a dizer não. Ainda há tempo pra mudar essa situação. O tempo perguntou pro tempo quanto tempo tempo tem. O tempo respondeu que não tem tempo pra ninguém. Somos refém e o tic-tac nunca para. Ainda há tempo, tempo de ficar de cara. O tempo pode passar, mas jamais vou esquecer. Tudo que aprendi, tudo que posso viver. O tempo é meu inimigo, sou inimigo do tempo. Aí parceiro, corre que ainda dá tempo. Ainda há tempo, ainda há tempo. Aproveite o tempo enquanto ainda há tempo. Ainda há tempo, ainda há tempo. Aproveite o tempo, mano, fiquem atentos. Ainda há tempo, ainda há tempo. Aproveite o tempo enquanto ainda há tempo. Ainda há tempo, ainda há tempo. Aproveite o tempo, mano, fiquem atentas. Favela onde moram pessoas com dignidade.